Sabe o que são as feiras agroecológicas? As feiras agroecológicas são espaços de troca de saberes, sabores e muita agroecologia. As feiras são espaços de comida saudável, sem veneno e feita pelas mãos de agricultoras e agricultores que se preocupam com a sua saúde. Consumir alimentos da agroecologia vai muito além de comer bem. É alimentar a agricultura camponesa, comer sem agrotóxicos e movimentar a economia local. Você precisa conhecer a feira agroecológica mais próxima de sua casa. E onde eu encontro essas feiras? Se informe no Centro Sabiá. No site do Centro Sabiá, você vai na aba de feiras e encontra tudo da agroecologia pernambucana. Visite as feiras, combata a fome no campo e na cidade. Acesse centrosabiá.org.br/feiras. centrosabiá.org.br/feiras. Meu país sem fome. Uma campanha do Centro Sabiá.